explodiram o cofre, roubaram todo o dinheiro de uma agência bancária em Cubatão, na Baixada Santista. We can make it. Não, na Baixada Santista. Enquanto ignorar o elefante na sala, não vou conseguir passar nem pela primeira fase. Sem medo de outra ajuda e cê tapa na cara. Aprenda a viver a vida de um jeito mais cru, de um jeito mais livre. Um pouco mais cinza, só da duração natural de um dia sem sol. Apenas nuvens, procurando uma forma pra passar o tempo. Igual procurando soluções, mas preguiça de encontrar a menos filho da p. Se eu demorar mais, eu vou me fuder mais na frente. Todos choram, todos sofrem, então continuem parados. Vocês vão ser o mais maior de todos. Presos em pixels, e se degenerar por atenção. Se desligarem, morreriam na primeira respirada. Ao ar livre, tipo respirar em Marte. Cochilar na Lua, poder em Saturno. Se matar em Júpiter, em Urano ter diamante é porra nenhuma. Onde eu moro, quem tem diamante é suspeito de lavagem de dinheiro. Lanchas, motos, carros, casas e mendigos no mundo da entrada do McDonald's. Continue ignorando o elefante na sala. Até sua filha do nada ela se sequestra. A mão de quem bateu no vidro foi ignorado, e vai ser a mesma de quem vai receber o resgate. Problemas gigantescos pro governo. Elefantes na sala. Problemas gigantescos pro governo. Continue ignorando o elefante na sala. Até sua filha do nada ela se sequestrada. A mão de quem bateu no vidro foi ignorado, e vai ser a mesma de quem vai receber o resgate. Estruturação natural de um dia sem sol. Apenas nuvens, procurando uma fuga pra passar o tempo. Igual procurando soluções, mas preguiça de encontrar a menos filho da p. Se eu demorar mais, eu vou me fuder mais na frente. Todos choram, todos sofrem.